interior de uma igreja enorme. Cole Campbell. A cabeça desse demônio acaba de se formar em cima do altar. Os três levam um susto. Eu vou mudar aqui o cenário aqui da nossa aventura, que agora estamos de novo no templo. E agora a galera começa... O pau começa a torar. Subiu essa cabeça desse demônio gigante assim. E sumiu a fumaça nessa hora, cara. A galera pirou. Os fiéis piraram. Lembrando que a igreja é uma conclave, é uma assembleia de pessoas das mais, aos olhos da sociedade, bizarras possíveis, mas aos olhos do Uno, ao que o Pofis prega, são todos aceitos por Deus. Mas tem de tudo, cara, tem de tudo. Pessoas deformadas, escórias da sociedade, pessoas que sofrem preconceito, minorias, de tudo quanto é tipo que vocês podem imaginar, tem de tudo nessa igreja. E essa comunidade de fiéis é o nosso chat. Olha! Eu quero que você administre o que o chat vai fazer com esses três. Você Beleza. Vai pensar. Tá comigo. Você vai pensar o que eles criarem de melhor. Assim, eu vou fazer tal coisa, vou fazer tal coisa. Aí aparece um cara e puxa tal coisa. Aparece um anão e não sei, faz, pega uma cadeira. Sei lá. O chat. Parece um anão e pega um machado. Machado é que tirou esse machado. Eu vou dar sempre três dados. Pra tudo que o chat fizer, eles têm três dados. Pra tudo que eles fizerem, tem três dados. E o Balbi. Então a gente vai ter a ação do Balbi, tá? Uhum. A ação do chat, a ação dos três. Vai ser sempre assim, ok? Vai coletando aí, amor, o que a galera for fazendo. E eles vão narrando, eles vão incorporando personagens. Quem quiser no chat... focar num personagem, criar um personagem só e ficar com esse personagem, fica. Quem quiser narrar o ambiente, narra. Ramon, você vai administrar isso aí e vai me passar. Você Fechou. Que tá fora da cena. Ok? Fechado. Balbi, Campbell, o que você faz? Cara, eu gosto de ver o pau dourado em cima daqueles caras ali, né? Na real. Eu fui aí procurar o resto da galera, né? Então... Eu vou procurá-los, cara. Eu vou continuar. Eu vou tentar passar despercebido pelo canto, aproveitar que o pau tá atorando e tentar ir, sei lá, pra ver, pra procurar essa galera pelo. Não sei se atrás, não sei se. Num backstage, não sei o que tem pra lá. Eu vou tentar ir pra lá. Tá. Tá, não vai ser difícil você se desvencilhar da galera, não. Entendeu? Eu vou pedir pra que você faça um teste pra mim de furtividade com dificuldade 5. Só que vai ser... O que você tem maior? Furtividade ou esquiva? Creio que furtividade, cara. Tá. Eu acho que não tem nada de esquiva. Tá, então quero que você jogue o que tiver maior. Entre furtividade e esquiva, mais destreza. Pra você se desvencilhar e ao mesmo tempo... O certo não seria furtividade, mas tem um sentido nisso porque você não quer se envolver com aquela turba. Então, então de certa forma, eu vou botar nessa equação... Entre você escolher o maior aí entre furtividade e esquiva, mais destreza, dificuldade 5. Na real, não tem nem furtividade nem esquiva, então. Uhum. Dificuldade 5. Dificuldade 5. Não tem esquiva porque aqui para tudo no peito, ó. Dois sucessos. Cara, você tá de boa ali, nesse negócio de vai e vem e tal, de um passa na tua frente. Cara, eu quero que você narre pra mim. Quero que você narre pra mim como é que você consegue chegar até a lateral do altar. Porque você repara que tem uma porta. Uma maioria das igrejas tem portas, igrejas, não só igrejas, como casas de show também, tem portas laterais ao altar, ao púlpito, ao palco, ao que seja, uhum. Né, ao stage. Então você vai chegar lá e você tem duas portas, da esquerda e da direita. Eu quero que você narre pra mim como é que você conseguiu chegar até lá, sabendo o seguinte, você teve... um percalço no meio do caminho. Esses dois sucessos não te dão o sucesso pleno. Então você teve um percalço no meio do caminho. Então eu quero que você me narre, não precisa exagerar, não precisa ser cruel com você, não precisa ser masoquista. O que que te dificultou um pouco de você chegar até lá? E narra pra mim o que que rolou. Ah, não quer usar o Genesis Floyd, já mandou lá no chat. Eu sou o zelador da igreja, tô fazendo uma limpeza ali perto com uma vassoura, varrendo. Aí, esse cara podia Cara, estar tava no meio do no meio culto. do Só quero caminho. lembrar que tava no meio do culto. Porque Tá, cara, o é porque negócio ele gosta da é o seguinte, igreja espera muito limpa. oportunidade para falar. Aparece o É, a igreja é seguinte, muito limpa. começou a porradaria ali, a galera começou a subir no palco e tal, lá no altar, né? E só que eles deixaram para trás as cadeiras foram ficando vazias. Logo, de repente, voou uma cadeira na minha direção, até bateu na minha canela, e essa cadeira veio fazendo um strike na fileira. Eu olhei aquela parada assim, aquilo me deu uma coceira do caralho, eu não conseguia olhar aquelas cadeiras todas desarrumadas. Então eu tive que voltar e botar elas enfileiradinhas, certinho. E eu olhei e falei, ah, agora sim, vou correndo pra lá, sacou? Foi o meu percalço, foi esse. Eu não consegui evitar aquele toque ali de perfeição quando olhei aquelas cadeiras fora de linha. Excelente, E excelente. voltei meio mancando assim, porque deu uma porrada na minha canela, aquela cadeira. Você vai fazer aquele barulho bem na minha canela. Ui! Ah, maldição! Ah, tinha que ser uma droga de uma igreja mesmo. Pessoal lá em cima do púlpito, do altar, os três, eles estão tentando se desvencilhar de cada um por um. Eu quero. Amon, o que que tá acontecendo, cara? O que que a galera tá fazendo aí, velho? Cara, nesse momento uma velha pegou um castiçal que tava ali no altar e saiu correndo na direção dos caras. Tem uma pessoa, uma galera tá seguindo de joelho, levando tá tomando porrada na cabeça, mas tá seguindo firme na oração enquanto não passa. Tem os fiéis escondidos atrás do banco, né, que tá vendo a confusão acontecer. Tá rolando um pandemônio geral nessa igreja aí, cara. Vou te falar a Beleza, verdade. cara. Então rola pra mim, Amon, Ó, três dados, e por favor. tem um dos fiéis tirou o celular enquanto tá começando a filmar. Tá bom, rola aí três dados pra velha. Quatro, sete, seis. Cara, ela consegue acertar um dos três na cabeça e desce o melado. O que Não tá com desce o melado. cachecol, o desce, você sabe o que é desce melado, né? Vocês entenderam o que é desse melado? Deixa eu aqui colocar os três novamente na tela. Você consegue, Ramon, colocar? É tanto handout já, desde o começo desse jogo. Colocar o. Tá brabo. Já coloquei Já aqui. tá. Tá? Esse de óculos, o homem de óculos, ele toma esse castiçal na cabeça e já desce sangue. Ele com um furor, cara, mas um furor no olhar. Ele desbarata o cachecol dele e dá um tapa na velha assim com o cachecol e a velha varejada longe com o Nossa. cachecol. Balbi, você tá percebendo que a realidade ali, ela tá muito fluida, ela tá solta de fato. Você sentiu isso na hora que você fez a tua mágica. Você tem total certeza que se você fizer a mágica agora vulgar no local, ali não vai, o paradoxo não vai entrar. Não, mesmo que você tenha, mesmo que você fale, mesmo que você precise de um paradoxo para ativar, esse paradoxo não vai entrar dentro do teu padrão. É como se a realidade continua sendo difícil fazer mágica vulgar, mas a realidade vai aceitar qualquer coisa ali dentro como coincidente. E a impressão que deu é que os três também perceberam isso. Quando esse cara dá o tapa com a velha com cachecol, ele deu esse tapa e já girou o cachecol de um modo que ele vai na direção da porta para onde você está indo. Mas não porque te viu, mas porque talvez eles tenham tido a mesma ideia que você. E a mulher, ela pula e começa a correr por cima do cachecol do cara, passando por cima da multidão. Aí Quando ela chega na porta do cachecol, ela pula assim, com os braços abertos, e tá indo meio que um salto de Matrix, e voa quase que uns 6 metros até a porta, ou por onde você ainda vai entrar. nesse momento tem um dos caras que estava na plateia, ele tira a camisa, corre em direção da confusão gritando: Jesus está voltando! E tá esmurrando tudo à torta direita. Balbo, você leva um susto, tá? Antes de cortar a cena agora, quando ela faz isso, você se distrai, tá? E um dos caras, o outro que não tem óculos, o outro que também tem cachecol, mas não tem óculos da imagem aqui, ele tá armado. Só que ele dá um tiro na pilastra. O tiro ricocheteia na pilastra e acerta um dos diáconos do Paul Fish, que todos que trabalham na igreja, todos vestem um terno branco, como eu descrevi na sessão passada, na sessão retrasada, você parece estar num show do Roberto Carlos, todo terno branco e gravata azul, um azul brilhante. Ele dá um tiro, ricocheteia na pilastra e atinge a cabeça desse diácono e ele cai. Eu não consigo fazer nenhum efeito nesse meio tempo? Ele dá o tiro? Tá, é a tua vez agora. Na hora que ele saca a arma, ele vai atirar. Tudo pois bem, é. O que você vai fazer? Eu quero fazer um efeito de forças. Olha só. Eu falei pra você que você se assustou. Eu te dei a ação. Aconteceu de acertar, mas ele não vai parar. Se você for fazer qualquer coisa pra ajudar outra pessoa, vai ser o próximo, porque esse tombou, tá? Ah, tá. E você já disparou e já... Esse tombou. Porque foi realmente um susto. Você se distraiu com a mulher pulando, tá? E a impressão que deu foi que ele não errou o tiro. Por mais que tenha sido algo que parece um erro. Parece que a bala deu uns 3 ricocheteadas em pontos diferentes do templo e acertou quem ele queria. Por mais que tenha parecido que foi um acaso. Um dos fiéis começou a colocar fogo de uma das cadeiras e vai tentar jogar em cima dos caras, porque ele tá falando: o fogo remove o pecado! E o cara tá tentando acender uma das cadeiras. Antes disso aí, Balbi, o que você vai fazer? Então, cara, eu quero fazer um efeito que não sei, na verdade, qual a dimensão dele, se minhas bolinhas permitem, mas eu vou te falar, você me diz. Já que a coisa tá completamente tresloucada, eu quero fazer com que... Tem muitas cadeiras, essas cadeiras são de metal, imagino. Algumas cadeiras são fixas no chão, são bancos, longarinas... E outras são de plástico, que são colocadas porque excedeu o número de a capacidade. Então eles botaram umas cadeiras extras, assim, fechando quase o corredor. Ah, é tudo de plástico? É, acho que estão soltas no chão, são. Aquelas cadeiras de plástico, sabe? Ornadas, assim. Ah, tá. Eu achei que era tudo de metal. Tá bom. Então eu não vou poder fazer essa ação que eu queria. Eu tava imaginando que fosse tudo de metal. Cara, primeira coisa, então, eu vou aproveitar isso, eu vou pensar numa metalinguística da coisa, né? O Coro ficou curioso com aquela cena, com essa possibilidade das mágicas acontecendo daquela forma, e eu vou tirar uma foto, eu quero registrar isso, esse estado da energia mística, de como ele tá, pra tentar entender no futuro que porra é essa e por que aconteceu isso dessa forma agora. Cara, enquanto tá rolando esse rendezvous todo... Você vai tirar foto no futuro? Não, tira foto agora. Mas você quer saber o resultado agora, você vai fazer um teste. Se você quiser saber o resultado depois, eu te digo automático. Então, durante esse rendezvous todo, a banda da igreja não parou de tocar, não, cara. A banda tá tocando igual os violinistas do Titanic. Tem o tecladista, né? Tá rolando, tá tocando de capa lá. Cadê o do professor... Cadê? Professor Luciano tava lá, tocando teclado, e o Diego Cortez é o cara da guitarra. Eles estão solando e tudo. Começou a porradaria, os caras estão solando. Tá mudo, hein? Queria, foi mal. Você quer fazer essa percepção da realidade mística ali do local? É, eu vou me ajoelhar atrás dessas cadeiras que eu organizei, eu vou me ajoelhar ali meio que pegando um pedaço ali que fica mais tranquilo. Vou apoiar a câmera, vou ficar olhando assim e vou tentar fazer o efeito pra ver agora. Ou seja, eu não quero imprimir essa parada. Eu quero abrir quero rebater aquele fundo da minha pinhole lá, aquela parada, e usar como câmera obscura. Cara, você ajoelha justamente em cima de um genuflexoide. Você fica em cima dele assim, pega a máquina, que pra quem não sabe o que é genuflexoide, é aquela madeira acolchoada que os fiéis ajoelham, bota o joelho em cima. Puxa a máquina, puxa a pinhole. E dispara. Você quer saber agora, né? Faz um teste de consciência, mais percepção. A Fiel, que tava escondida atrás do banco com o celular filmando, ela tá fazendo live stream nesse momento. Começou a transmitir a confusão lá dentro da igreja. Posso gastar um de quintessência e um de willpower? Só o willpower. Ah, aí não é magia, né? É verdade. É, não é magia. É verdade. Então, tá. Yeah, 4 sucessos, my friend. Beleza, 4 sucessos. Cara, vamos lá. Quando você faz isso, você vê o altar. Agora vem a eu tenho que até, vou até mudar a música, cara. Vou até mudar a música, que essa descrição tem que ser uma coisa muito, muito, muito, muito grandiosa, cara. Será que eu consigo mudar? Deixa quieto. Deixa quieto, que é uma parada muito... Se você não tivesse de joelhos, você teria caído de joelhos quando você faz isso. Tá? Caralho. Você teria caído de joelhos. Você tira essa foto, tá? E essa foto, ela tem profundidade assim como o quadro de Hieronymus que você pintou no teu laboratório. Você olha e já desce uma lágrima na hora que você olha assim. Os três que estão lá na frente, eles estão personificados provavelmente por seus avatares. Vishnu, Ganesha e a mulher que saltou por cima do cachecol, Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle. Os três, tá? Só que eles, gigantes, eles não são nada, pela imagem que você tem na continuidade das colunas do templo, que agora na foto possui uma dimensão além da percepção do homem e do que pode ser impresso numa chapa de fotografia 2D, cara. Não há teto. Você vê quase que num instante, num segundo, num relance, uma batida de olho, essas informações todas na foto, é como se fosse um filme estático, na qual você vê um movimento de uma viagem ultrapassando universos e dimensões e jornadas, e lá em cima, cara. Lá em cima, lá no topo, você não ousa nem sequer olhar para o que você vê. Quando você tenta perceber que possa ser o Uno, essa palavra Uno entra na tua cabeça e tua visão fecha. Na hora que você acha que você está vendo o Uno, a visão fecha e você não consegue ver. É como se você tivesse a percepção, a exata noção de que se você fosse morrer, se você olhasse para esse ser. E esse caminho até o trono de Deus, que vai sendo levado até lá, é cheio de canos e transistores e padrões de chapa de circuito. Sabe como é que é? Ou seja, aquele lugar, ele é sacro e é tecnomante também. E por falar nisso, quem está num ambiente assim, Soren, você leva um susto. Lá dentro, vocês conversando, vocês estavam ali num papo, começando a falar sobre alguma coisa importante a respeito da missão que vocês estão envolvidos. Provavelmente o Paul Fish sabe de alguma coisa na qual o Vândalo ia começar a falar quando vocês ouvem um tiro. Pá! Lá longe. O Paul Fish, ele pula, ele puxa o comunicador dele. Samuel, o que tá acontecendo aí em cima? Eu não tô conseguindo falar com ninguém. Cara, Solen, você dá um pinote do lugar onde você tá, que você tava na maca, né, dele. Quando você bota o pé no chão, você sente teu joelho dar uma fisgada. O lugar onde você levou o tiro, na sessão retrasada, não curou por completo. Ele vira pra você e fala assim... Eu curo, mas eu não faço milagre. Quer dizer, eu faço milagre, mas não curo. Ele fala isso, eu faço milagre, mas não curo. Depois daquele apagão que teve, que faltou luz quase na metade dos Estados Unidos inteiro, a minha maquininha aqui nunca mais foi a mesma. Ele deu um beijo assim e apertou. E apertou não, assim, acariciou a máquina, sabe? Aí o Leopold também se levanta e fala assim, eu também não sei se eu posso ajudar com muita coisa. Ele só transforma a mão dele na pata de um leão. Só a mão dele. Só o antebraço, assim, na pata de um leão. Eu também não sei se eu posso ajudar com muita coisa. Ele também meio... se curando mais rápido, em olhos vistos, do que o Soren. Mas ele só se prontifica a fazer isso. O Vândalo, ele fala, eu detesto fugir de uma porrada, mas... Ô, Santidade, tem alguma rota de fuga aqui pra eu levar meus companheiros? Porque isso aí é problema teu, não é nosso, tá ligado? Aí o Bullfish vira pro filho dele, pro Norman, né? Norman, por favor, leve eles pra porta dos fundos, o corredor de saída. É, por favor, saiam rápido. Saiam o mais rápido que vocês puderem daqui. O que você faz, Tony? Acata, vai pra dentro lá do que tá rolando. Desculpa, gente, mas eu não consigo deixar alguém que esteja em apuros lá assim, não. Cuidado com o metajogo, hein? Você não sabe que o Bob tá lá. Não, agora eu te disse. Ah, não, verdade. Você não sabe que o Bob tá lá. Cuidado com o metajogo. A gente só escutou o disparo e não escutou mais nada. Não, vocês... É porque realmente é muito longe. Vocês têm a impressão de que estão ouvindo um chiado. E esse chiado agora... Agora que vocês se atinaram, que talvez possam ser pessoas gritando. Tá escutando a gente? Como é que é? Tô escutando vocês. Ah, tá, tá. Pessoas gritando. Alguém talvez pessoas... Vozerio, sabe o que é? Vamos lá dar uma olhada enquanto isso. Pô, o Fish não para de falar. Samuel! Ezequias! Começa a falar um monte de nome bíblico que talvez vocês estão achando que possa ser os diáconos dele, sacou? Moisés! Onde é que vocês estão? Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Hermano teu? Hermano teu? E aí? Micalaté! Não. Vamos dar uma olhada, Rafa. Pra onde que a gente tem que ir depois daqui? A gente tem que estar no pé, voltar pra Bastone, tá doido? Isso aqui não é problema nosso não, o bicho tá pegando lá em cima, lá, o pessoal tá se matando. A igreja tá doida, tem uma mulher sentada na cadeira, abraçada nas pernas, se balançando, o que que tá acontecendo? A garota que tá filmando tudo, ela virou o celular fazendo a live stream, ela apontou, ih, olha lá, um cara tá tirando foto com uma câmera antiga pra caramba, olha a cara dele, tá meio doidão, deve estar em transe. Falou, tá na rua, acontece. Que narra que acontece, velho. E se vocês querem imaginar como é que é essa garota que tá filmando, fazendo live stream, ela parece muito com a Medir. Ela tem umas feições que lembram muito a Medir. Ela, tô filmando, galera do chat, vocês estão vendo isso? E mais uma coisa. Okay. Ele me ajudou. Fala. E mais uma coisa. Ele me ajudou, então. Não é só isso, não. Peraí, ele me ajudou o quê? Você vai ficar, eu apontei, vai entrar na igreja, ou você vai fugir pelo corredor? Eu vou ficar, porque eu apontei pro... Gente, esqueci o nome, cara, o Fish. Eu falei, e ele me ajudou. Então se ele precisar de mim, eu tô aqui. Ai, cacete. Aí o Vândalo puxa uma itaca, que ele tem de cano cerrado. Aí o Leopoldo, ele faz só um sinal com a cabeça, assim, como se estivesse concordando também. E vocês vão em direção à porta por onde vocês entraram. Balbi. Você acabou de fazer esse efeito, você meio que levanta seus olhos assim, meio que num deslumbre, quase que num enlevo espiritual, num enlevo religioso, numa experiência divina. Você, em segundos assim, você levanta a cabeça e com os olhos ainda marejados, embaçando a tua visão, você percebe aquela mulher entrando pela porta na qual você estava convicto aí, cara. Tá, cara, mas eu vou fazer o seguinte... Eu vou me reclinar no chão, assim, perto da parede onde eu tô, apoiar as costas, vou sacar meu caderno e aquela caneta do meu saco, meu caderno com o meu focus, vou fazer um croqui muito rápido daquela cena que eu vi, e aquilo ali, vou tentar fazer um efeito, que é fazer com que, quando abram a porta, um efeito de forces, provavelmente... Eu quero que eles tenham a visão que eu tô desenhando do que eu registrei na minha câmera. Eu quero que eles vejam o Uno. Eu quero que eles não aguentem. Eu quero que eles morram vendo o Uno. Eu quero tentar induzir com que eles não percebam a tempo e, tipo, sejam arrebatados por aquela cena. Vamos lá. Mais quatro. Vamos lá. Se possível, fazendo com que aquilo tudo, registrando no meu caderno da forma mais perfeita possível e fazendo uma composição que centralize, de acordo com a geometria sagrada e todo aquele esboço da proporção áurea, com que tudo leve a visão do Uno, sacou? Vamos lá. Compartilhar percepções é uma coisa possível em qualquer esfera. Quando ela é feita de maneira ritualística. Quando é maneira de feita de maneira impositória, maneira assim, vou impor com que isso aconteça, alguns efeitos colaterais podem ocorrer. Você vai fazer um teste, de novo, fala. É porque eu queria fazer, eu não queria passar minha percepção pra eles, eu queria pintar no ar isso, sacou? Pois é, por isso mesmo. Você vai fazer um outro teste, agora de mágica mesmo, porque você vai fazer isso via forces, vai fazer como se fosse pintar com uma ilusão, com luz. Exato, entendeu? Exatamente isso. Você vai fazer a pintura disso aí com forces, e aquilo ali pode acontecer de ser visto por qualquer pessoa. Nossa! Sim, sem dúvida. Eu quero fazer vulgar mesmo. E lembrando, nossa, que quem não tem uma percepção espiritual mais elevada pode sucumbir. Outros podem nem sequer fazer o teste, como você. Tá? Cara, tem um cara... Você, no caso, tem a esfera espírito. Um cara lá no meio da igreja já tá assim, Jesus já chegou, eu sou Jesus, abre os braços no meio da confusão. E até a galera ficou muito doida. O Balbini vai fazer esse teste, eu vou fazer a ação da galera do chat com o Ramon, e no final dessa ação da galera, o efeito do Balbi, ok? Antes do efeito do Balbi, eu preciso te dizer as regrinhas aqui, Balbi. Se você tiver 3 sucessos, acontece exatamente o que você quer. Apenas pra quem te interessa, aquele efeito vai fazer o que você quer. 2 sucessos, vai. Aí quanto menor, mais estrago vai ser, sacou? Beleza? Mas tem um problema. Se você tiver 4 sucessos, você tem 4 de arete. Se tiver 4 sucessos, a parada vai ficar realista demais. E até você talvez possa sofrer com isso. Porque você não chegou a ver o Uno. Tá? Você não teve um vislumbre do Altíssimo. Sacou? No meu próprio desenho eu vou me fuder, né? Pode acontecer de você recapitular, de você mais uma vez ter novamente esse vislumbre, tá? Então, eu quero que você faça isso aí como se fosse uma ilusão. Então, forces 2, ali no lugar é vulgar, mas não precisa botar paradoxo, porque a realidade está tratando isso como coincidente, mas vai ser dificuldade de vulgar, dificuldade 6. Okay. Cara, como o ambiente ele é propício para esse tipo de manifestação, diminui 1 na dificuldade, 5, diminui mais 1 na dificuldade, 4. Dificuldade 4, se fosse tu não comemorava. Pelas razões que eu falei. Tá? Sim. Rola aí, e aí depois, na emenda do que o chat for fazer agora, eu vou narrar você vai narrar o que acontece depois. Rola aí pra gente aí. Eu consigo gastar um ponto de willpower depois? Só pra cancelar a força de vontade. Só pra cancelar a falha crítica. Alright. Tá bom. Não vou gastar, não. Acho que com a dificuldade 4 isso vai ser suficiente. Vamos lá, vou jogar então. Manda ver. Puta, 4 sucessos. Nossa. Vou gastar um ponto de força de vontade pra tirar, pode ser? Não. Dá mais um, vai, só pra ver o que é que dá. É, pra ver o que já acontece. Já que tá fudido, né? É, só pra zedar de vez. Ó, Bia, vamos lá. Volta pra igreja ou não? Calma. Tá. Vai, eu já vou voltar pra igreja. Ramon, o que acontece, Ramon, nesse meio tempo, enquanto o Bob tá lá naquele tumulto, gente, pra um lado, outro pro outro. Tem uma drag queen que ela tá pegando um cara e tá jogando assim por cima do outro, assim, confundindo com um dos 3 que tá lá em cima. Cara, ele tá rolando um banzé ali, cara. Um banzé. Em cima do palco tem uma galera que ninguém vai profanar minha casa. É, aqui que eu fui bem tratado. E tinha gente jogando pra um lado e pro outro e tal. Cara. Então, cadê o pastor? Teve um cara que veio com pesado assim no peito de um, tal. Cara. A galera teve um bolo de gente indo pra tentar agarrar o cachecol do cara que deu porrada na velha. O zelador que tava limpando o chão, ele olhou puto da vida e falou: puta que pariu, que eu vou ter que limpar essa merda toda depois. Tava boladão. A galera, os caras da iluminação que focam no pastor quando ele tá pregando, eles viraram todos os canhões de luz pra cima dos 3 pra não deixar eles se disfarçarem no meio da multidão. Os caras tão sempre focando nos 3 lá em cima. É, a galera que tava meio em transe lá, não sabia o que tava acontecendo, começou a sair correndo, empurrando as pessoas. E a banda continua tocando lá. O tecladista lá tá. O cara da guitarra, ele usa a camisa polo, um óculos meio nerd. E tá lá tocando, solando a guitarra dele enquanto a porradaria tá estancando. Tá, e a multidão pra cima da galera dos três lá, ninguém tá vendo nada? E a menina. Então, a menina do cabelo colorido, ela tá fazendo stream, falando com a galera do chat. Olha aí, galera, aquele cara lá que tava tocando, tava tirando foto, agora começou a fazer uma pintura, eu vou ter que mudar pro modo creative, é stream, que louco isso aqui. E tá transmitindo tudo ao vivo. Ok. Nessa que tá essa bagunça toda, você percebe... Aí, enquanto isso, passa um cara, que... cachorro quente, olha o dogão, cachorro quente. Cole, você tá percebendo, Cole, antes de acontecer... você fazendo a pintura e desenhando tudo muito rápido, olhando tudo de relance, olhando tudo esse cara, isso parece ser aquelas pinturas caóticas de guerra, aquelas pinturas antigas de guerra, que tem um monte de detalhes, você vai no museu, a quadra é enorme, você tem um monte de detalhezinho pra ver, mas você tá fazendo uma coisa, uma pintura desse tipo, um desenho desse tipo muito rápido, você tá reparando que os três não estão ferindo ninguém, além dos caras que são diáconos da igreja. Eles estão só desapartando, dando tapa, empurrando, só isso. Os civis normais, as pessoas fiéis, eles não estão sendo feridos fatalmente, gravemente. Mas quando você percebe isso, é tarde demais. No último traço que você dá, você vê um facho de luz entrando na igreja. Como se fosse estourando o teto. E o teto da igreja começa a se transformar num fractal. Não é uma explosão, é como se fosse uma explosão sem fogo. Cara, eu ia narrar exatamente isso, cara. Raios de luz, assim, formando padrões. Eu ia fazer exatamente isso, mano. Começa um fractal de sem fogo, começa a pedra subir, tá? E essas luzes começam a bater em cada um desses fractais, formando outros fachos de luz, formando imagens altamente psicodélicas. E Balbi, antes de você seguir a narração daqui do que é o Uno pra você e pra uma galera, a gente vai fazer duas rolagens. A primeira rolagem é uma rolagem de porcentagem, de quantos por cento dessa galera foi afetada por essa visão. Então eu quero que você jogue um dado de porcentagem pra mim. Aí roda 0-0 nesse momento. 82, maluco. 82. Eu nunca tive tanta sorte na minha vida. Nunca tirei tanto número alto, cara. Cara, vamos lá. Nós vamos fazer a seguinte coisa, tá? Balbi, tu vai rolar um D4 pra mim. Um D4. Calma, calma, não rola. Não rola ainda. Foi mal, tá nervoso? Já tinha rolado. Foi mal, tá já nervoso. Tinha rolado. Se pediu, eu rolei. Não, mas antes eu vou falar o que pode acontecer. Tá? Um D4. Se cair um, eu vou de trás pra frente. Vou de trás pra frente. Se cair 4 e 3, você vai ganhar uma insanidade. Você vai escolher que loucura que você adquiriu. Mais um. Malcavia style, hein? É isso que vai acontecer. Você vai escolher. Só que se cair 4, é a galera do chat que vai escolher. Tá? Meus amigos, né? Se cair 2... os teus olhos vão estourar, vai ter esse sangue, isso vai ficar cego. Porra, que vacilo. O que você acha que vai cair, né, cara? O que você acha que vai cair, né, mano? Tá cego assim, ó. Vai cair logo. Ai, posso contar aqui o que é que vai cair de verdade? Vai cair da galera do chat, que é o pior. E se cair um, você vai fazer um teste de vigor. Se você não passar, você vai morrer. Fechou. Se você passar, a gente vai rolar o D4 de novo. E assim vai. Se cair um de novo, faz um teste de vigor e tal. Pá, pá. Peraí, não entendi. rolar de novo. Se cair um, eu vou morrer, mas aí? Se cair, você vai rolar um D4. Se cair... É momento arca, momento da arca proibida, arca perdida. Se cair 4 ou 3, você fica maluco. A diferença é que 4, o chat escolhe a maluquice, 3 você escolhe. 2, os teus olhos estouram. Que é isso? Você olha o altíssimo e teu olho explode, teus olhos explodem. Eu ainda vou dar uma colher de chá, tá? Os teus olhos explodem, mas depois você vai fazer um teste pra saber se é um olho ou se é os dois. São os dois, tá? Só piorando, cara. Que isso, tá? Gente. Se cair, você vai fazer um teste de vigor. Só vigor. Você precisa ter um sucesso, um desse teste de vigor. Se você não tiver um sucesso, tu morre. Sem choro nem perder o personagem. Se tiver esse sucesso... Você joga de novo o D4. Vamos ver o que dá. Pode acontecer de cair de novo. Aí você vai acreditar de novo, ficou. E assim vai. Já entendi. Aí quatro, você fala assim, caraca, Márcio, do nada você tá matando os caras, velho. Ele falou, Deus, velho. Nossa senhora. Tá? Então, assim, em vida... Isso é bem a arca da perdição mesmo, cara. Então, aí de mãozinha levantada. Vamos lá. Você sabe que vai cair pro chat, né? Não, cara, você sabe que vai cair. Meu olho vai explodir, maluco. Chat. Bom. Rola aí, um D4. Pode rolar agora? Peraí. Autorizado? Você pode fazer uma apostinha? Eu aposto. Eu acho que vai pro 4 também. Sabe loucura? Vamos lá. Vai, Balbi. Tô suando, cara. Ih, botei aqui no chat, peraí. 3. Balbi escolhe a loucura. Sou eu que escolho. Balbi, obrigado. Sou eu que escolho a minha loucura. Você escolhe a sua loucura, cara. Narra pra mim o que apareceu, o que descreveu pra você. E para 82% dos fiéis da igreja. Eu quero que o chat também descreva o que está acontecendo. Porque deixa eu narrar um pouco. Na hora que essa ilusão, teto da igreja explode sem fogo, né? Abrindo pedras e um monte de coisa, assim. O som de tudo, o som da banda, o som de tudo some. Começa a vir um som agudo, agudo, agudo, agudo, agudo, e esse som agudo começa a se misturar em som de seres incompreendíveis, assim, de seres que não dá pra entender que seres são esses que estão cantando. Vocês não conseguem ver que seres são esses que estão cantando. E vem lá do alto, é muito, muito, e eles repetem várias palavras, e como se fosse uma adoração de santo, santo, santo, que não acaba nunca, mas só que é um som que vocês não conseguem perceber. O cara da banda assim, larga a guitarra e cai no chão, a bateria, tudo caindo pro lado. Tem gente que começou a vomitar, tem outro que começou a se cagar todo, se mijar. E os caras tão malucos. O incrível é que os diáconos estão agindo como se nada tivesse acontecendo. A mulher que correu pra porta, ela cai pra trás, na hora. E um dos três caiu no chão duro. Você tá vendo que o olho dele, cara... O olho dele saiu da órbita, assim, explodiu. Nossa. O olho dele. E ele tá assim. Aaah! Balbi. E a garota do cabelo colorido que tava fazendo live? Cara, Balbi, tá contigo agora. Você narra a tua loucura e o que que tá acontecendo com 82% da congregação. Nossa. Tá, o que aconteceu foi o seguinte, cara. As luzes começaram a irradiar e formar padrões no céu. E aquilo começou a formar formas geométricas de qualquer canto que as pessoas olhem, elas começam a perceber aquelas formas geométricas tão perfeitas que elas começam a chorar. Aquilo começa a formar as formas que elas veem, começa a desenhar no ar as formas que elas veem. Então as pessoas começam a perceber do que elas são feitas. Elas passam primeiro por desenhos de luz, assim, mas que mostram que elas são só de carne. Depois começa a mostrar o espírito, começa a mostrar camadas do ser. E elas estão se vendo umas nas outras, assim, umas, né? Nas outras, e tudo levando, e tudo levando numa, quase numa arquitetura de luz gótica que emana pelados, outros são de barro, uns são de só esqueleto, outro é de carne, como se fosse aquelas gravuras de músculo, né? Alguns assumem formas bestiais, assim, como animalescas, só que tudo desenho de luz, de um jeito muito impactante, e tudo muito gótico, como se fossem esculturas góticas, e tudo levando pro céu, pro Uno, tudo levando para aquela forma geométrica que a maioria não compreende. Só que eu começo a ver isso de uma forma, eu começo a entender esses padrões. Aquilo ali começa a me dar um lampejo de que eu vejo a realidade, que todas as camadas da realidade estão se colocando à minha frente, como se eu pudesse organizá-las por algum momento. Por outro lado, os outros que estão ali, os fiéis, começam a olhar aquilo, e talvez por uma bagagem cristã, eles começam a ficar muito, muito culpados pela própria existência, começam a ver os próprios vícios dentro daquilo, e começam a ver que eles, as imperfeições deles perante esse padrão divino que se descortina na frente deles. Então todos eles começam alguns começam a se mutilar, outros começam a ficar com um sentimento de culpa terrível, que jamais vai ser superado. E eu vendo isso, eu começo a me sentir superior à humanidade. Eu começo a me sentir superior a todas essas pessoas chulas, essas pessoas de barro, essas pessoas animalescas, que não compreendem isso que eu não compreendo, isso que eu compreendi agora à minha frente. Tá tudo muito claro. E essas pessoas aí mesquinhas no chão, desgraçados, são apenas pedaços de barro que não evoluíram, que não buscam o padrão cósmico, o padrão que evoluir, o que vai libertar a humanidade. Meu Deus, tudo existe. Tudo aquilo que eu achava que era loucura está descortinado à minha frente. E aí, cara, nesse momento algum... Balbi, tu ganha um ponto de fé verdadeira, cara. Sem sacanagem, eu tô te dando agora um ponto de fé verdadeira. Só que é fé verdadeira nessa insanidade que você tá tendo aí. Você tá... Cara, quando você faz isso, Ramon, narra pra gente aí o que que tá acontecendo. O que que a galera do chat tá falando, cara, que tá acontecendo? Irmão, a igreja... E o YouTube também. A igreja tá ainda abaixo, assim. Os caras tão vendo o arrebatamento, o dia do juízo final. Tem uns caras falando... A menina do cabelo colorido que tava filmando, ela começou a entrar numa trip louca, se rolando pelo chão, o celular caiu, mas continua filmando, continua transmitindo lá mesmo do chão. Tem uns caras querendo ser sugados pela luz e falando, eu estou sendo chamado, eu estou indo. Irmão, tá... Sorry. Tá uma doideira sinistra, cara. Aí, falou que tem a galera que tá com os olhos completamente derretidos, caído no chão, estado fetal, falando em línguas estranhas. Caraca, deu ruim, velho. Crise de riso em mim. Oh, que merda. Eu tô maneiro pra caraca. Eu não tinha a menor noção de que isso ia acontecer, cara. Ah, cara, Grilo. Não, vamos lá. Cara, aí, seguinte. Falou que tem um anão lá que tá começando a pregar em aramaico. E tem uma... Aí falou que tem uma velha no fundo batendo palma. Bom show, que tecnologia! Ai, caralho. E ainda, de novo, lembra que ainda o cara tá lá no meio passando cachorro quente, cachorro quente. Peraí, deixa eu me recupor agora. Deixa eu fechar essa cena. No final dessa cena, cara, bebeu uma água. Foi forte. O travesti virou mulher de verdade, como se fosse um milagre. Essa é uma pergunta velha, diz que o pastor Samuel não fazia nada disso. Não, cara, não, essa agora foi demais. Vamos lá. Gente, olha só. Gente, calma. Nessa hora, como uma atmosfera pós-guerra, tá? Tem pessoas no chão que sabe lá porque estão desmembradas. Tá? Tem gente no chão. O rapaz ali ficou desmembrado. Que virou regrediu menina pra idades infantis, cara, de bebê. Tem gente que tá chorando. Chorando. Cara, tem de tudo que você possa imaginar jogado no chão. 18% das pessoas, elas simplesmente passaram por aquilo ali como se fosse um êxtase espiritual. Como se tivesse acabado de fazer uma oração. Só que os 82% restantes da congregação, esses 82%, tem gente cega. Tem gente que se matou. Tem gente que matou outro. Tem gente que teve infarto. Tem gente que regrediu a idades menores. Teve gente também que foi curada. Meu mulher. Teve um anão que não para de falar aramaico, que tá continuando falando aramaico. Tá? E você se vê no centro disso tudo, e as pessoas estão caídas aos seus pés no padrão daquela colmeia de abelhas que fizeram aquele padrão inicial da Torre Jerônimo, lembra? Uhum. Elas estão como se fosse runas, tá? Os três estão fora de combate. Um deles parece claramente morto. O de óculos, ele tá com os olhos estourados assim, mas ele não, o peito não arfa, não respira, não sobe. Caralho. Paul, você no momento, você ainda tá gritando coisas que você mesmo não se percebe tá ouvindo. Tá? Não se percebe. Eu faço controle completamente. Exatamente, você tá berrando. E a porta se abre. Quando a porta se abre, o Vando... Cadê a porra? Cadê? Aí todo mundo... O Leopoldo, ele dá uma deschavada na mão dele, guarda. O próprio Vândalo baixa a arma. O resto do grupo, assim, entra. Você também, Soren, todo mundo, vocês estão vendo esse cenário. Pessoas caídas pelos bancos. Tá? Gente machucada, ferida, gente morta. Mas a maioria é mais um quadro de histeria do que ferimentos graves e mortes, mas teve ferimentos graves e mortes, tá? E aos teus pés, Tori, quando você abriu a porta, a mulher, a integrante mulher do trio, caída babando, espumando pela boca. O quê? E fala alguma coisa em... fala alguma coisa na minha língua, porque, tipo assim... Não tem mais palavra pra descrever aquilo lá em inglês. Não, não tem.